Na verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. O águia. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. É o culpado, meu irmão. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora, eu quero. Agora estou. Os garotos cibernéticos! Ele abraça bem as musas do rock de primavera! E a nossa equipe Super Tais! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais, mas só que não dá mais. E a nossa Super Xerox também daqui presente com a gente, bem no ninho. Valeu, Franciel, Didinho, Caio. Faça esquecer de tudo. Quando parece que esquece, encontro a sua foto. Eu, Pop, eu preciso dizer a verdade e matar a saudade. Manda mais outra, vai.